O que a senhora pode passar para a gente como mensagem final nesse dia de hoje, vó? Foi o que vó falou, né? Cada um vem se transformar, ser melhor, procurar de vir, ter mais amor, porque a humanidade está faltando amor, não é? Se consertar, ajudar o próximo sem querer nada em troca, não é, Fih? Tem que querer nada em troca. Tem que fazer com essa, sem essa saber. A mesma coisa você vir aqui receber e vou fazer cobrador de você. Não, Fih. Você vem, Fih, recebe. E o que eu recebi, meu filho recebeu nesse caso A, meu filho vai doar. E cada ser humano, Fih, fazer o de melhor que cada um tem. Vai se consertando. Vai deixando de ser, Fih, essa pedra bruta dessa terra e crescer cada vez mais. Na espiritualidade, com amor, com humildade, Fih. Com muita fé. Sem fé, não adianta. Graças a Deus. Salve, meu filho. De fazer aparecedor nas coisinhas, filho. Vosso conhecimento, vó. Graças salve, a Deus. Sim. Graças. Salve, meu filho. Salve, vó. Sua bênção, viu, vó? Seja bem-vindo, em nome de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve, meus filhos. Salve, vó. Qual é o nome da senhora, vó? Esse vovó Ana, filho. Vovó Ana? Ana de Aruanda. De Aruanda. E mais o que você quer saber de vovó Ana? É isso. Quero saber, vó, o que o conhecimento que a senhora pode passar pra gente, que continua aqui caminhando, né, na, como encarnado. Salve, meus filhos. Qual que é a mensagem, vó, inicial que a senhora passa pra gente que tá vivendo nesses tempos de dificuldade? Eita, de filho. Se o avô for falar tantas coisas, não é, meu filho? Sim, senhor. Dizia, esse mundo precisa de tantos conselhos, não é? Mas sabe o que vovó quer, filho? Que vó? Que todos os filhos têm amor, filho, não é? Sim. E respeito com o pai, o amor, filho, para todas essas humanidades, não é, filho? Se vovó fica de muito triste, filho. Porque falta de conhecimento, de o pai dar tudo vocês nessa terra. Mas os filhos não sabem reconhecer, não é? É amor, filho. Está precisando dessa humanidade, filho. Muitos de amor. Sem amor, filho, ninguém caminha, não é? A vovó tá errada. Tá certa, amor. Por que, vó, é importante reconhecer aquilo que nosso pai nos dá? É o caminho, não é, filho? É o caminho, ele deixou amor. Ele deixou, filho, um caminho bonito para todos os filhos. Mas não pode interferir, não é isso? Olha, vó, aprendendo, né? Não pode interferir no caminho que nos foi deixado? É, de filho. É o livre-arbítrio, não é, filho? Sim. É assim. Ele dá o caminho. Quem vai seguir aqui é mais um ser, filho. Claro. Sim, sim. O caminho tá aí para vocês tudo caminhar. quando a pessoa diz, eu não consigo ver caminho, preciso de ajuda, como que uma pessoa chega nesse ponto, vó? O filho chega nesse ponto, Zifi, quando começa a estar nos desespero dessa matéria, não é, meu filho? Desespero desse mundo. E precisa ser orientado, procurar o meio de ser orientado pela família, pela espiritualidade, não é? Claro. Buscar o pai. Ou não? Sim, sim. Não é? Isso, filho. Quando a pessoa tem medo de buscar esse meio, temendo represálias, ó, o que a avó ensina para a pessoa ter essa fortaleza, tomar essa iniciativa? E ele precisa tomar iniciativa por ele mesmo, porque eu não ajudo, mas não sei se pode, se você não quiser. Uhum. Não é? Sim. Então, primeiro, ele tem que querer ser ajudado, não é? Sim. Se ele não quiser, meu filho, não adianta. Adianta, seu filho? Não adianta. Adianta você vir aqui no casuar, adianta o meu cavalo ir no casuar, como muitas vezes vem os filhos todos ir atrás do cavalo para ir fazer ajudador. Eu chego, meu cavalo chega. Mas se não quer, filho, não adianta. Primeira coisa, a pessoa tem que querer. Claro. Se não quiser ajuda, filho, não adianta, não. Uhum. Não adianta, filho. Então ele tem que querer e ele tem que buscar. Buscar melhoria para si próprio. E procurar um meio que ele se sinta bem, não é verdade, meus filhos? A senhora falou quando vem procurar. O que que a Umbanda oferece às pessoas? Amor. Caridade, não é? Nós estamos aqui é para isso. Para orientar vocês. Eu vou dar um pouquinho que vó tem vocês. Não sabe nada não, filho. Vou estar aqui para atender com todos os filhos aqui. Então não adianta, né? Nós faz o que nós pode, o que o pai permite que nós faça, não é? Não adianta. Nós também queremos ter filho, porque aí não é a avó, é meu cavalo, não é, Zé? Então, filho, nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Quem não quer ser ajudado, bom, não pode ajudar, não, filho. Quando ouvimos a avó com essa postura de humildade, representada pela língua dos pretos velhos, dizer eu não sei de nada, eu não sei nada, e a gente vê a ser humano achando que sabe tanta coisa, como a gente faz para ter essa mesma humildade e admitir que não sabe, sobretudo quando é fato? Ô, Zifi, esse Ani Gabriel não sabe nada mesmo, né? Eu estou aqui esse para aprender. Humildade, Zifi, é coisa que todos os filhos dessa terra têm que ter. Com a humildade, meu filho entra, com a humildade, meu filho sai. Se não tiver, meus filhos, não adianta que não vai. Não é? Se não tiver o amor, se não tiver a fé, a caridade, não é, filho? Vamos, mas como é que faz caridade, filho? Como é que faz caridade? Ah, avó. Como é que a avó faz caridade? O que vó está fazendo aqui com vós sucê é o quê, filho? Graças a Deus. E o que vós sucê está fazendo, filho? Não é caridade, filho? O que meus filhos fazem nesse caso aqui é caridade, é amor. É isso, meu filho. Quando um filho da terra faz alguma coisa, sobretudo a caridade, esperando que as entidades fiquem felizes com ele, que Deus se alegre. Existe aí uma vontade de troca, vó? Até onde eu posso querer ajudar alguém para ganhar alguma coisa em troca? Olha, filho, eu tô aqui porque eu tô cumprindo a minha missão, não é? Com essa humanidade eu vim trazer. E vocês também vão fazer sem querer nada em troca, ou vão? Eu não estou aqui querendo nada em troca, eu estou aqui fazendo o que eu posso fazer para me terminar a minha jornada nessa terra. Sim. Não é? Claro. Está aqui nesse cavalo. E como a gente encarnado faz para ter essa mesma atitude? Fazer porque é a missão, porque faz parte. É. Para se tornar um ser humano melhor, não é, filho? Ou não? É. Para se tornar um ser humano melhor, filho, é fazer sem querer nada em troca, filho. É fazer por amor. Quando o médium diz assim, eu amo meu preto velho, vou incorporar ele para ajudar ele a evoluir, o que a avó tem a dizer? Uma que nós está aqui, se fica, porque o pai permitiu que nós está, né? Nós estamos aqui para ensinar os cavalos, não é? E para aprender um pouquinho com cada um de vocês. É isso. Qual que é a missão? A senhora falou um pouco aí, né, da Umbanda. O que, que o preto velho faz quando não está incorporado? Olha, filho, nós saímos ajudando nas casas, nas doenças, nos hospitais aqui dessa terra. Não é? É. Nós saímos ajudando, filho. Nós saímos ajudando todos aqueles que precisam. Colocando um pouquinho, Zifi, do nosso amor. Trazendo um pouquinho da cura que nós podemos dar. Isso com permissão do pai, viu, filho? Permissão do grande. Permissão do pai. É. Claro. Quando a pessoa vem pedir à avó alguma coisa e não recebe e diz assim, não vou mais lá porque eu pedi e a avó não deu. Vó acabou lhe de dizer. Se o pai não permite, se o grande não permite, filho, eu não posso interferir no caminhador das pessoas, dos filhos dessa terra, não. E cada um precisa caminhar, filho. Nada passa nos seus caminhos se não for por merecimento seu. O que, que mais se pede ao preto velho, aos pretos velhos em geral? E o que a senhora gostaria que mais se pedisse, se procurasse? Se, filho, essa humanidade está precisando transformar aqui. Está precisando transformar o coração. Coração, fazer cada um, se, filho, a sua transformação dentro de si, filho. Porque se você não se transforma aqui dentro por um ser melhor, Zifi. Vai adiantar que você não vai fazer ajudador de ninguém, meu Zifi. Porque você não está ajudando a si próprio, não é? É difícil. É muito difícil. É difícil, né, filho? Sim. Avó, e me ajuda, avó. Lázaro, é meu companheiro. Avó, me ajuda. Eis minha companheira. Vó, me ajuda a ganhar pataca. Vó, ajuda a fazer arrumador dos papel. Vó, ajuda, né, filho? À medida que o pai for permitir, vó vai ajudar. Se ele não permitir, né, minha velha não faz nada, não é, filho? E você não permite, filho. Aí nós não podemos definir o caminhador seu. E que vó pode fazer, filha, orientar. O que cada um tem que fazer, não é? Sim. O que... A que elementos o preto velho recorre quando lhe é permitido fazer uma cura no filho? Mas recorre, filho, a nossa sabedoria que o pai nos deixou. Uhum. Quando é dessa matéria, nós recorre a zero da patata da saúde. Quando é da matéria, quando é do espiritual, nós recorre, filho, o que nós pode fazer, o que o pai nos permitiu, como acabei de falar para vós, você, não é? Sim. Vai, sim. Mas vai tratar cada um com o que precisa ser tratado. Se é da saúde, com coisa da terra, nós tratamos com coisa dessa terra. Com as ervas, com os benzimentos que nós faz. Quando é do espírito, filho, aí o vovô vai orientando cada um do jeito que tem que ser orientado, se filho. Claro que sim. Ou não, Tifi? Não é? O que uma pessoa deve fazer quando o preto velho pede a ela paciência em casa e ela não consegue ter? Tifi, essa nega velha nunca vai se pedir pro meu filho ter paciência. Por quê? A vovó vai pedir pra vós você ter sabedoria, pedir pro pai sabedoria. Meu filho tem que ter sabedoria para lidar com as coisas do casuado, o dia a dia, Zifi. Você vai pedir paciência para quê? Você não tem que ter a sabedoria, Zifi? Para saber resolver cada coisa que chega para vós, um ser, filho. Eu vou pedir paciência, Zifi, tenha paciência, espere aí. Vou pedir paciência quando vó sabe que precisa ter a paciência, filho. Quando não precisa, e vou ver que o filho precisa ter sabedoria para lidar com cada situação que chega nas vossas mãos. É assim que vou pedir. Certo? A gente sabe que somos falhos, vó. Pelo menos a maioria, né? E que não temos essa moral para chegar num irmão e dizer a ele, sai do caminho errado e vai para o caminho certo. Como a gente pode, vó, aconselhar o irmão quando a gente mesmo não se ama? Difícil. É, Zifi, quando vós você não se ama, como é que você vai orientar o outro, não é? Primeiro vai olhar pra você primeiro, né, Zifi? É. Se você não tá se amando, tem que cuidar de você. Mas, enfim, mas vai chegando perto do filho, vai orientando da maneira que meu filho pode, da maneira que você sabe. Porque se você não está orientando, é porque você não sabe. Você não está sabendo que você também precisa ser orientado? Não é? Sim. Se você não está orientando o outro, ou você está orientando o outro, você sabe? Eu preciso se me consertar disso e disso, eu preciso consertar aquilo, eu preciso... Mas mesmo assim eu vou dar um conselho ali pro outro, eu vou falar, mas cadê? Você tá olhando pra voz do céu? Tá, fi? Então como é que você pode ajudar, fi? Não é? E se no caso, antes de eu querer ajudar outro, eu faço uma oração de coração pro preto velho e tenho fé em Nossa Senhora Aparecida que o preto velho vai ajudar. Dá certo, vó? Primeiro que você tem que fazer a oração é pro grande, né, filho? Uhum. Pra depois você vir me recorrer. Não é, filho? Faça com fé tudo que você faz com fé, filho. Uhum. É escutar pelo pai e por nós também, não é, filho? A nossa mãe, não é? Tudo que se faz de coração, faz com amor e com fé. Certo? Qual que é a missão, vó? Ou seja, por que que a gente encarna nessa terra? Mas, enfim, cada um tem a sua missão na sua jornada nessa terra, não tem? Você tem que cumprir o que você não cumpriu lá na outra vida, não é? Sim. Se você não cumpriu lá, você tem que voltar e terminar nessa. Se você não cumpriu nessa, você vai voltar e cumprir. Mas o seu direito, filho, é cumprir, cumprir direitinho que o Pai deu oportunidade para a voz sucer. Vou falar voz sucer porque a voz sucer está aqui falando conversador com o Pai, viu? Senhora avó, qual que foi a maior lição que a senhora levou da vossa última encarnação? Pose, filho. E se foi muitas, né, filho? Essa nega velha não gostava de ver os irmãos, filho. Sendo judiado não, Zifi. Eu não gosto de fazer falar a pouco, não é? Sim. Mas vós você está perguntando. Uhum. Cada um, Zifi, levava sua chibatada e depois essa nega velha tinha que ajudar a fazer curador, Zifi, de cada filho. Esse vó não gosta, filho, de fazer falar a dor, não, viu? Sim, sim. Mas o que vó, filho, trouxe, filho, e foi isso que vó pega pra todos os filhos que vêm nesse casulo lá, filho. Uhum. Eu trouxe muito de amor, filho, uhum, a cada filho que se achega perto dessa nega velha, não é? Sim. Assim como eu ajudei meus irmãos, tudo, Zifi. Tudo, meu irmão, tudo. Então é amor, né, Zifi? Não adianta, Zifi, eu querer fazer nada, Zifi, se eu não tiver amor no meu coração. Se eu não tivesse amor pelos meus irmãos, filho, eu tinha ido me embora, tinha largado eles tudo, não foi? Sim. Mas eu não larguei nenhum, filho. Ajudei a cuidar cada um. Cuidei cada um do jeito que eu podia, ainda escondido, Zifi. Que eu não podia fazer cuidador dos irmãos, filho. Porque senão essa nega velha fazia apanhador também, não é? Levava também a chibatada, não é, filho? Sim. Então é assim. É fazer as coisas com amor. Não é? É amor. Vó gosta de falar de amor, sim. Tristeza, vó não gosta, não. Como que a gente supera nos dias de hoje, vó, a tristeza de ver um irmão, um familiar, um amigo, numa situação difícil, que muitas vezes a gente não pode ajudar? Como é que supera essa tristeza? É, aí, meu filho, nós temos que ajudar, você tem que ajudar naquilo que você sabe, naquilo que você pode. É só no que você pode doar. Uhum. Você não vai fazer doador de pataca se você não tem pataca. Então o que você tem? Amor, fé, o Pai, falar do Pai. Não é? É isso, filho. É isso que você pode fazer. É isso que você pode ajudar. É orientar naquilo que você sabe, aquilo que você pode. E se achegando de pouquinho, porque se você ainda for fazer, a mais ainda o filho vai ainda falar que você ainda está sendo tometido, não é? Sim, sim. É isso, filho. É isso, filho. Claro. A gente ouve a avó dizer, busque o Pai, e sabe que o Filho, né, e nosso Senhor Jesus Cristo, passou muitos ensinamentos. Qual deles foi o maior para a avó? O que o Pai deixou, filho? Sim, senhora. amar o próximo como a ti mesmo, não é? Que ensinamento mais bonito? Que ensinamento mais bonito do que esse ensinamento? Não tem, né, filho? Não tem ensinamento mais bonito que esse, tem? Não, senhora. Uma vez, ouvindo isso, certa pessoa até teve, assim, um movimento de fazer uma gracinha, mas teve um pouco de fundamento e até queria que a voz esclarecesse os engraçadinhos. Quando diz ame o próximo como a si mesmo, ele disse, eu me ofereço todo dia um litro de cachaça. Se eu for amar o próximo, vou levar ele para o mesmo caminho. Porque eu faço isso porque eu me amo. E a avó responde o quê com uma pessoa dessa, avó? Cada um se ama do jeito que pode, não é? Se você se ama com um litro de quê, meu filho fala? Cachaça, avó. Isso, Zito. Se você se ama com um litro desse negócio aí que você falou, é. Você tá feliz? Mas isso não significa que você tem que dar pro outro, não é? Não pode, né, filho? Sabe que faz mal, né, avó? Filho. Ainda que ele não tenha consciência daquilo ali, tá fazendo mal. Porque se ele tá fazendo é porque ele não tem, né, filho? Não tem a consciência. Isso. Se tá fazendo é porque ainda não tem. Não tem. Mas ele tá feliz, não tá? Tá. Claro. Vovó, quando alguém se intromete na vida da gente, é difícil a gente perceber que tá querendo ajudar. Sobretudo quando a pessoa não fala com jeitinho. Como que a gente pode ouvir uma crítica ou uma intromissão e ainda manter a paciência e esse amor ao próximo? Oi. Oi. Uma que eu só entro na sua vida se você me der permissão. Se você começou a falar aqui para a avó alguma coisa da sua vida, é porque você já está me dando permissão. Então vai doer o que eu vou falar para a avó e não sei? Vai. Vai porque vó sabe que vai doer, porque eu vou mexer na ferida que tem que ser mexida. Não é? Então, filho, vai doer? Vai, mas se você me deu permissão para me mexer. E se o sentou, é porque o filho deu a permissão para vai se você entrar, não é? Então, é isso. Eu só entro onde eu sou chamada e onde eu posso sentar, filho. Então é a pessoa ter consciência antes de tudo que não é à toa que a pessoa está ali. Teve um convite prévio. Teve, sim, filho. Ninguém vai entrar na vida do outro, a não ser aqueles que gostam de fazer as fofocas que a avó faz de vez em quando do meu cavalo, sabe, Zé? De vez em quando eu faço fofoca do meu cavalo. É fofoca boa, não é? Boa. A avó não tem fofoca boa, não. Mas a vovó fala dela. Sim. Conversão, a vovó fala. Não tem fofoca boa, filho? Não. Nessa terra aqui não tem. Nossa. Já fala fofoca, coisa ruim, né? Só o nome já é feio, não é? A sua vida só diz respeito a voz sonsê. Tem que ninguém tá interferindo na sua vida, não. Claro. Quando eu transfiro a culpa a respeito do que eu me sinto para o outro, e quero que ele mude, é uma atitude errada, vó? Você quer que ele mude, filho. É você que quer, mas você sabe se ele quer mudar? Mas o que ele faz não me permite que eu me sinta bem. Sobretudo quando é relacionamento, né? Aí a pessoa quer que o outro mude para ela se sentir bem. Que conselho que a avó dá? A pessoa tem que querer mudar, Zipi. O filho tem que querer mudar, Zipi. Não adianta, Zipi. você falar, faz isso, faz aquilo, se o filho não vai fazer, Zifi. Não é? Então, Zifi, vai falando até a pessoa ver, olha, meu irmão falou uma coisa que eu preciso mudar. Então ele vai começar, então você vai falar. Você vai falar, você vai falar. Uma hora ele vai ouvir, vai suceder. Então a avó ensina a ter perseverança e fazer com amor, desde que começou a falar do amor. Isso, Zifi. Ah. Tem que ter amor, Zifi. Tem que ter amor. Não adianta eu querer ajudar você se não tem amor, se não tem fé, não tem caridade, não tem isso. Tudo isso que nós ensinamos aqui dentro, não é? Sim. Quando alguém procura um irmão de fé... Você gosta de perguntar, né, filho? Gosto. Pode deixar o nosso papo sempre bonito, né? Uhum. E em movimento, né? Mas eu agradeço, viu, vó? Salve, o conhecimento da senhora. A bênção de Deus. Agora, vamos ter que passar outra pergunta aí, que essa já foi. Mas é, vamos ver outra então, bom. É, quando a senhora vê um filho procurando força no status social, no dinheiro, para conquistar o carinho que os pais e os amigos não deram na infância, o que a senhora aconselha esse filho? Tá procurando lugar errado, não é, filho? Pataca não traz felicidade para ninguém, tá? Ameniza as coisas dessa terra. Uhum. Mas se a pataca nessa terra não sobrevive. Uhum. E os pais hoje, filho, tá dando mais valor nas patacas do que nos próprios filhos. Não é? Então o que nós vamos fazer? Os filhos estão procurando lá fora. E é por isso, filho, que às vezes vão encontrar coisas que não precisa, né? Vão encontrar coisas e ali debanda para as coisas erradas. Vão procurar um amor onde não tem. E os filhos que estão procurando a pataca vai continuar lá com o amor da onde? Da pataca, não é? Que é o dinheiro. É. Certo. É o dinheiro da... É o dinheiro. É a pataca, vou falar. Não tem, filho. Não tem, filho. Pataca no mundo que vai sustentar um amor de um pai, que vai trazer uma sabedoria, até a sabedoria dos pagadores, dos estudadores, dos filhos dessa terra. Uhum. Não é? É. É. Meu filho tá fazendo chegador, mas para lá. Pra, é pra ouvir a voz melhor. Vó. Ah, salve-se. Ele chega tão perto da avó que vai falar mais. Fala. Pra meu filho fazer escutador, não é? Então, vó. Quando a gente olha para uma cadeira, a gente sabe que existe ali os pilares que dão sustento a ela. O que dá sustento a uma família? Zifi, primeiro tem que ter o trabalhador para fazer ganhador das patacas para ter um sustento, não é? E os pilares é os pais para dar bons conselhos, para crescer um filho com sabedoria, com inteligência, para não se perder na vida lá fora. Porque se tem um bom ensinamento dentro do casuar, filho, eles não vão procurar lá fora, filho. Porque teve toda uma criação, não é? Teve toda uma sustentação dentro do casuar. Então não adianta, filho. Se a família não tem estrutura, filho, não tem estrutura para fazer cuidador. Então vai criar o quê? Um fio destruturado, não é? Vó tá falando bonito, não tá? Graças a Deus. Vó tá aprendendo, viu? Sei. Ô, vó, qual que é o papel do casal namorado quando eles dizem assim, vamos fazer um filho? Qual que é o papel desse casal o que, que eles devem criar como estrutura para receber aquele filho no lar? Já começa errado, né? Por quê? Já começa errado, porque primeiro tem que arrumar um casuá, tem que arrumar o que meu filho acabou de falar, uma estrutura, não é? Então primeiro ele tem que se organizar, não é? É. Tem que fazer toda uma preparação para poder receber um ser de luz que está ali. Porque é um serzinho de luz, não é, filho? Sim, sim. Então, filho, se não tem estrutura, não tem como receber um caburé. Tem? Não. Então é isso. Primeiro ele tem que se estruturar para poder receber. Vó, tá errado ele fazer um filho? Tá errado, filho. Tá errado, filho. Claro. É errado, filho. Certa vez me pediram para perguntar aos espíritos se traição leva para o umbral. Porque se não levar, daí estão livre e desimpedido. Então, vó, aqui que a senhora responde. Pois, filho, aí é uma pergunta muito difícil. O que, que acontece depois da morte para quem se permite trair o companheiro ou a companheira? Tá fazendo errado. Mas vamos lá dizer, ah, tá errado. E também vamos lá falar pra você que vai bombar só por isso, não, né, filho? Porque vai. Primeiro vai analisar enquanto tá nessa matéria. Desencarnou, ele tem o processo dele, filho, de se organizar. Ele tem um processo dele da organização, o pai vai dar alívio todo, uma preparação para ele reconhecer os erros dele antes dele sair dali. Então ele vai, mas não vai dizer que vai para um umbral não, viu? Uhum. Ele vai primeiro ser orientado pelos os bons espíritos de luz, não é? Eu não vou dizer para você que ele vai direto para o umbral. Vai ser primeiramente amparado. Claro. Ele precisa ser amparado. Uhum. Ele precisa ser amparado, não é, filho? Sim, sim. Que vocês estão nessa terra, que vocês estão sendo amparados, que dirá os filhos que faz a passagem, não é? Então é isso, filho. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente repreende. Muitas vezes de forma imatura, deixando de falar, virando as costas. E aí projetamos isso nos guias. Quando a gente faz alguma coisa errada, além de repreender, eles vão deixar de ficar próximo, vão virar as costas, vão deixar de se comunicar, de falar. Qual que é a diferença entre a forma que vocês veem um erro que cometemos e nós para com nossos irmãos? Os aparelhos? Sim. Os aparelhos tem que trazer para nós falar. Se nós ver, nós tem que corrigir os aparelhos para poder estar sentado aqui e falar, porque eu não vou falar o que está passando. Eu vou falar o que eu tenho que falar, não é, filho? Eu vou falar o que eu preciso falar. Agora, eu não vou pegar o que o meu cavalo está passando para... Não, filho, não pode não. Isso não é certo, é? Um médium que faz uma coisa errada, um exemplo, uma traição, uma maledicência, uma trapaça em algum lugar para levar vantagem, como que o guia vê isso? Como ele se sente a respeito disso? Triste, filho. Nós se sentimos triste. Que não chega, né? É meu cavalo começa a fazer coisa errada, é meu cavalo começa a fazer as trapaças, eu não chego nem perto dela, filho. Como é que vai fazer as coisas? Ele vai sentar aqui para fazer coisa bonita. Eu estou aqui para fazer o bonito, não o feio. Não para estar aqui em cima do cavalo fazendo coisa errada. Então vocês sempre encontram uma forma de... Seria a palavra castigar ou corrigir? Nós procuramos, filho, uma maneira do os aparelhos dos cavalos, conscientizar dos seus erros. É por isso que eu oriento cada filho que está faz trabalhador com essa nega velha aqui. Primeiro vai se consertar. Primeiro vai trabalhar. Você, para poder sentar aqui e ajudar o seu próximo. Sem isso não tem, filho. Sem o quê? Sem se consertar. Sim, sem se transformar aqui dentro. É o que vó mais pede para os filhos aqui. Não adianta baixo você sentar aí se você está todo errado para receber o seu guia. Que por sinal bonito, né? Quando a pessoa quer que o guia dela seja tão forte quanto o do outro, que bate no peito, que dá um pulo mais alto, que dá um brado mais forte, o que está acontecendo ali no mental daquela pessoa? Aí, Zifi, é o aparelho, não é o guia, né? Não é, fi. O guia vem, fi. Nós vem, fi. Mas nós quer chegar de mansinho, com sutileza. Essa nega velha, tô falando por mim, tô falando para esse caboclo, não, fi. É assim. Então, cada um, fi, vai fazer o que está aqui, tem que fazer, filho. O guia não vem para fazer feio, para fazer, para se amostrar, não, filho. Nós vem é com humildade, é com amor. Quando se diz vem com humildade, com amor, a senhora já andou pelos vales das sombras, num umbral, outras regiões onde há choro e ranger de dentes? Fih, é muito feio, fih. Se vó pudesse, vó resgatava todos, fih. Mas se ele tá ali, fih, é porque ele precisa ficar o tempo necessário ali para ele reconhecer, fih, que ele tem que saber que tem um Deus maior, tem um Pai, o grande, que deu a oportunidade para ele. Não é? Então ele precisa. Então vó só vai fazer, mais uma vez vó vai dizer, o que é permitido. Certo? É muito triste vó ver. Vó não gosta, não. Mas vó passa, vê até onde vó pode chegar. Se vó não pode chegar, vó não chega, né? Vó não chega, não. Como que a gente pode auxiliar um recém-desencarnado? Vocês aqui nessa matéria, vocês vão esperar um tempo. Vó sempre pede pros filhos, nesse caso lá, esperar 7 dias. Começar a fazer as orações, colocar uma firmeza, né, para nós, nas Santas Almas lá, para encaminhar a luz para eles, né, filho? Para fortalecer, não é? É isso. É fazer os rezador, que vocês sabem fazer. É isso, filho. Quando... Vó pode tomar um cafezinho, Zé, filho? Como, vó? A vó pode tomar um cafezinho? Sim. Graças a Deus. Me salve, Zé, filho. Louvado seja, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Café, salve, Zé, filho. Graças a Deus. Café preto. Salve. Você fica? Eu fico agradecido, viu? Zifi não toma café. Zifi não toma, né? Mas fico muito agradecido, viu, vó? Então vamos falar um pouco disso. Quando se diz assim, mas foi o preto velho que me ofereceu, você devia tomar Ou você perdeu o axé da entidade porque não tomou? Perdeu não, meu filho. É isso, vó? Você não perdeu não, viu? Que você está recebendo tudo aqui que vó está passando para vós, não sei. Graças. Não perde não, filho. Só de você estar aqui, olha. Tá sentindo minha fumaça do meu cachimbo? Não tá? Na graça. Então você não bebeu meu café, mas tá. Aqui. Eu tô lhe limpando do mesmo jeito. Eu até enfim que vó fala, beba. Porque vó tá vendo que precisa tomar pra limpar alguma coisa que tem aí dentro. Claro. Nem que seja pra ele pôr lá pra fora na mesma hora, como vó tá acostumada a fazer aqui. Sim. Certo? Claro. Mas explica, vó, isso. Certa vez, uma pombogira passou o cigarro assim pra todo mundo e chegou na minha vez. Todo mundo tinha que dar uma fumada naquele cigarro, pegar uma cheira da pombogira. A hora que chegou e me falou da pombogira, eu não vou fumar esse cigarro não, a senhora não perdoa. Mas como? Que desafio? E todo mundo olhou pra mim com cara de que eu era um criminoso, alguma coisa. Então, vó, o que a senhora ensina assim? Tem limite o que a entidade pode oferecer para um filho? Eu não vou lhe obrigar você fazer uma coisa que você não quer, filho. Se você não quer, você não toma. Mas eu posso lhe limpar de outra maneira, sim, se é para se limpar, não é? Claro. Se ela tá dando, é para se limpar. Um café, um café. Agora, fumar um cigarro. Sim, filho. Então, filho, você não vai fazer o fumador do meu cachimbo, do meu... meu cigarro de pai aqui, como vocês falam. Se você não quer, eu sei. Não gosta, não é? Ah, mas eu vou perder? Não, eu posso limpar de outra maneira, não é, meu filho? Certo? É isso, filho. E no caso de uma interação, que preto velho, quando se diz da direita, tem um outro tipo de entendimento. Mas a pessoa deve temer o Exu e nesses casos ela deve fazer o que o Exu manda, mesmo não gostando? Ô Zifi, os guardiões não são para obrigar você a fazer o que você não quer não, filho. Eles têm que respeitar você também. Se você não quer, eles não vão fazer. Eles vão fazer o que vó falou. Vão tratar meu filho de outra maneira. Se é que eles estão tratando, não é? Você não vai perder nada. Como vó falou, se você está ali no meio deles, eles vão. E eles não são bichos, não, né? São não, filho. O povo tem mania de dizer que os guardiões são bichos. São, não são, não, filho. Se todo filho soubesse, né, filho? Claro que sim, vó. Graças a Deus. Salve. O que é esse preconceito em cima da linha, em cima dos Exu, votos, pombagira? É porque eles acham que é feio, né? Ah. Eles são, que são, vão fazer só coisa errada. E eles não são para fazer coisa errada. Agora, filho, se estão lá pedindo, para aqueles irmãos lá de baixo, e dizendo que é Exu, aí é outra história, não é? É outra história. Sim. É isso. Quando a pessoa diz assim, a tua vida não tá indo pra frente porque te mandaram um obsessor, tem uma quiumba aí, fizeram um trabalho pra si. Um amigo meu disse assim, Jefferson, não sei o que fazer. Essa moça quer porque quer que eu namore com ela e ela foi lá e disseram que fizeram um trabalho pra mim pra eu não gostar de ficar com a mesma menina por muito tempo e namorar. Vovó, tudo que acontece é macumba, é encosto, ou é muito raras as exceções, ou é a maioria? Como é que é, vó? Ô Zifi, se você tem consciência daquilo que tá chegando pra vós não ser, você já tá dando liberdade pra não chegar, não é? Você já está pondo aqui, não vai chegar. E se você sabe ainda, filho, não vai pegar você. Agora, aquilo que vem por você, sem você saber, filho, não vai. Vai acabar chegando. Porque você não sabia que aquilo ali ia chegar por você. Não é? Então, se você sabe o que está fazendo, você já vai se precaver. Já vai se cuidar para aquilo ali não lhe pegar. E se você não quer a barra de saia, eu não quero chegar. Eu não quero. Agora, se ela vai procurar os meios dela para lhe prender, então você já está sabendo que ela vai procurar os caminhos errados. Vai atrás das coisas ruins para lhe prender, para lhe segurar. Não é? Certo, filho. É assim. Claro. Então não tem, filho, que aceitar quando se sabe, filho, aqui dentro dos cucurutos é uma coisa. Agora receber aquilo que você não sabe é diferente. É diferente. Chegou uma coisa ruim, você não sabia, então chegou. Então se você tem um conhecimento, não vai chegar para você. Não vai, filho. Tá. Meu filho tá entendendo o que a minha Gabriela tá dizendo? Tá, né, filho? Por que eles não estão falando com a avó? Porque aqui, vó, nós estamos num trabalho de estudo, onde vai registrar a voz da avó. E aí, muita gente vai ver, vó. Ah, até a hora que a gente... Hã? O que é a avó? Salve, né? Salve. Salve, vó. E aí, vó, eu... tava lá, né, no carro, aconselhei ele, vó, se ele é uma pessoa que faz o bem, né, que procura o ideal dele, é, por mais que chegue, vai embora. Ou como é que é isso, vó? Tem maldade que mandam, porque por mais que tu esteja orientado no teu caminho e ocupado com coisa boa, aquilo pega você do mesmo jeito. Ele tá orientado e tá pegando? É. Então ele tá fazendo, tá faltando fazer mais rezador e ter a certeza de que nada vai atingir ele se ele não quiser, filho. Nada vai... Ele tem que ter a certeza de que nada vai atingir ele se ele não quiser. Ele não sabe. Vai chegar. Agora Sim. Ele sabe, filho. Então ele tem que fazer as firmezas, vai fazer rezador, vai pedir proteção. Sim, não é, filho? Ele vai se proteger mais. Então não vai pegar nada nele. Mas vó... Pegou, vó. Então, se pegou, é porque deu a oportunidade para pegar ele, filho. Ele acreditou e está acreditando cada vez mais. Então, já é coisa dos cucurutos dele, filho. Certo. Como a gente faz, vó, para ter o corpo fechado? Acabou de dizer, se proteger. Desse mesmo jeito. Fazendo pesador. Se é um filho que é conhecedor das linhas, filho, o que ele vai fazer? Fazer os banhos de carrego dele, que ele sabe que ele vai vir. A Negabel vai orientar, vai fazer as firmezas dele. Não é? Sim, senhora. A vela do anjo da guarda é importante? Dizem muito, filho. Muito, vó? Muito, filho. É. É a sustentação do meu filho. Casuado da avó, todos que chegam aqui têm que fazer as firmezas. Você já fez a sua? Não, senhora. Vamos fazer? Vamos. O senhor pode fazer? Como, vó? O meu senhor pode fazer? Pode. Mas, vó, só falta 10 minutos pra gente terminar. Daí a gente faz daqui a pouquinho, pode ser, vó? Pode, filho. Ô, vó, quando a senhora diz fazer essa firmeza, que função ela tem no astral? E, filho, proteção pra vó Sunsir. Vai estar ali protegendo meu filho. Quanto as coisas ruins, não é? É a firmeza do meu filho. É o seu anjo que está aqui, ó. E está aqui. A senhora falou que está aqui, a senhora disse na mente. Na mente e está do vosso lado. E está do lado. Esse Porque anjo... aqui, você sabe que ele está aqui, não é? Na mente. Ele está na mente e ele está aqui. Então, você, se você não está com ele aqui, filho, ele não vai estar aqui, vai? Vai, filho. Ele vai estar aqui também, mas você não está com ele, mas ele está lhe acompanhando. Anjo da guarda é para isso, filha, para lhe acompanhar. E esse anjo da guarda é aquele que a igreja católica pinta com asa e auréola, ou pode ser um preto velho, por exemplo? Eu estou do lado do meu cavalo o tempo todo. Então eu sou uma proteção para ela, não sou? Sim. E faz o trabalho. Tem o anjo da guarda dela. Tem também. Tem, filho. Cada filho tem um anjo da guarda. Independente de eu estar aqui com esse cavalo, a firmeza do anjo da guarda dela está sempre firmada nesse casuar. O seu anjo da guarda, se você fica aqui no casuar da avó, está sempre firmado o anjo da guarda seu, com a avó. O anjo da guarda está lhe acompanhando para onde você vai. Quando alguma pessoa diz assim, vó, mas... Para que acender vela para o anjo da guarda se ele já é iluminado? Você vai firmar na certeza que você está dando mais força ali para ele estar ali cuidando cada vez mais, filho. Ah, é reforçar a sintonia com ele. É, claro. Meu filho está ali filmando ele ali do seu lado para ele estar cada vez mais ali cuidando, zelando, lhe ajudando no caminhador que você tem no dia a dia. Né? Claro. Depois você faz. Obrigado, vó. Como é que se chama essa casa que a senhora trabalha, vó? Essa aqui? É. Esse Templo da Luz. Por que é que tem esse nome, vó? Foi vocês que deram? Foi ela, filho. Ela. A mãe do cavalo que já fez passagem. Foi ela que deu? Foi. Foi enquanto encarnada? Não, filho. Depois, ela já desencarnou. Depois que ela deu, não. Foi, filho. Entendi. E o que quer dizer, vó? Trabalhador. Templo da Luz. É um lugar onde a luz se manifesta. Né? É, onde nós podemos ajudar todos os filhos, iluminando, ajudando nos caminhadores dos filhos. Uma casa como essa, vó, recebe demanda? Oxe, Zifi! Sabe o que acontece, filho? O quê? Vó gostaria muito, filho, que cada casuar, cada ponto de luz pudesse se juntar com essa nega velha. Sabe o que acontece? Uhum. Os filhos não querem, não. Ué? Cada um quer, olha, afastar cada vez mais. E se tá vendo que esse casuar tá crescendo, aí chega, filho, as coisas. E aí a nega velha tem que estar cuidando, orientando meu cavalo a cuidar do casuar, fazendo sempre as firmezas da casa, não é? Cuidando, zelando, porque é assim que ela está aqui. Zelando pelo casuar, zelando por todos nós, não é? É isso, filho. Esses trabalhos feitos para derrubar uma casa merecem retorno, vó? Não, Zifi. Maldade não deve retornar para ninguém. E chegou, mas tem que encaminhar para a luz, filho. Eu vou mandar voltar a maldade que você mandou pro meu casuar, pro meu cavalo? Pô, não, filho. Eu vou ajudar a enxergar a luz, filho, que é melhor. Claro. Como meu filho acha que tem que mandar de volta? Não, senhora. Claro. Aquele que manda de volta, ele cria ali uma dívida de responsabilidade, sendo que ele não tinha culpa porque mandaram para ele primeiro? Mandou? Por esse casuar? É, vamos dizer, alguém manda pra cá. Daí ela diz, ah, vou mandar de volta. Ela tem alguma responsabilidade? Sendo que ela diz assim, não, mas ele que mandou primeiro. Ele, você tá falando que esse casuar mandou pra ele? Não, ele mandou pra esse, né? Daí esse aqui devolveu. Esse aqui não tem que devolver. Uhum. E ele vai pagar pelos erros que ele tá cometendo, não é, filho? Entendi. É que é não querer fazer justiça com as próprias mãos. Não, filho. Tá o pai aí, ele é que sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta eu querer, filho, pôr pra fazer as coisas erradas de volta, não, filho. Eu tenho que ajudar, filho. Então, vó, tem alguma questão que eu não fiz que a senhora gostaria de explicar pra gente nesse tempo que a gente tá aqui junto? Oi, filho. O que vó diz é que esse mundo aqui, fi, ele tá em balanço. Sabe o que é balanço, fi? Eu não sei, vó. Esse mundo aqui, fi, ele tá, olha, balançando. Pra quê? Pra se organizar, fi. Uhum. Então que cada fi procure a espiritualidade, procure se consertar, procure, fi, o pai, procure o grande, né, fi? Para fazer o seu conserto, para ajudar os que precisa, para ajudar o seu próximo, filho. É isso, filho. Mas eu tô evoluído, não tá não, filho. Só de estar querendo fazer a maldade pro outro, filho. Uhum. Tá evoluído? Tá crescendo, filho? Tá não, filho. Tá voltando lá para baixo, olha. Ô, vó. Chegou uma questão interessante. Pergunta à avó O que ela faria para ajudar um espírito desencarnado nas seguintes situações? São duas, vó. Uma, ele está revoltado, muito resistente à mudança e acredita que fazer o mal é o que lhe resta. Eita, Zifi, nós vai trabalhar com esse irmãozinho sofredor, não é? Uhum. Ele vem por causa da avó, através de um filho, ele chega aqui, nós dá oportunidade para ajudar ele, né, filho? Para ele querer a luz, filho. Agora, se ele não quer, ele vai voltar. E ele vai ter outra oportunidade, vai chegar aqui. Meu filho, que para ele chegar aqui, é porque ele quis. Se ele conseguiu chegar aqui no meio de um trabalhador da avó, no meio dessa corrente que está aqui, é porque ele quis, não é? É. Então, filho, ele já deu o primeiro passo. É isso. Pode, filho, faz isso. A segunda, avó. Ele já tem vontade de deixar de servir as organizações criminosas. Mas tem muito medo, vó. Tem medo de quê, Zifi? Tem medo, vó. Eu vou sair desse povo aqui que tá me escravizando aqui embaixo. E daí eu vou pra luz. Beleza. Só que se ele me pega lá, levo mais paulada. Quando ele chega na luz, filho? É. Ele vai receber mais paulada, não, filho? Ele tem medo de querer vir pro lado de vocês com medo daquele que tá escravizando ele pegar ele de novo. Então, que mensagem a senhora passa para ele? Para ele não ter esse medo. Ele, já mudou dentro dele, mas ele tem medo de sair de lá. Como que ele vai estar mais protegido, não é, filho? Se ele está na luz, o sofredor não vai. O outro que está lá, que é sofredor, não vai prejudicar ele, filho. Vai. Não. Então, ele não tem que ter medo. Ele tem que se elevar cada vez mais. Tá certo. É não, ele é já não quis medo. Ir pra luz, né, filho? Isso. Se ele já tá na luz, ele não tem que ter medo, não. Filho. Não tem que ter medo? Não, existe, filho. Mesmo, né, avó? Gente que escraviza os outros e fala, se você fizer, vai apanhar mais ainda. Existe, vó, essas organizações criminosas no umbral. Tem, filho. Tem, vó? Tem, filho. Tá certo. Então ele não tem medo, porque vai estar numa outra vibração. Vai ter a proteção da luz. Vai, filho. Então não tem como ele ter medo, não, filho. Ele tem que firmar. E se ele tá aqui, filho, ele não tem que se preocupar com o que passou lá, né, filho? Aham. Ele não vai se preocupar. Porque se os outros que estavam lá prendendo ele, filho, se ele está na luz, ele vai crescer na luz. Sim. Ele não vai ter oportunidade de fazer maldade para ninguém que está na luz lá, por ser que está na luz, não é, filho? Entendi. Aquele que prende ele não vai chegar na luz. Então ele pode procurar a luz sem medo. Sem medo, não é, filho? Ei, vó. Então, vó, que a senhora pode passar para a gente como mensagem final nesse dia de hoje, vó? Foi o que vó falou, né? Uhum. Cada um, filho, se transformar, ser melhor, procurar, filho, ter mais amor, porque a humanidade está faltando amor, não é? Uhum. Se consertar, ajudar o próximo sem querer nada em troca, não é, filho? Querer nada em troca. Tem que fazer com essa, sem essa saber. A mesma coisa você vir aqui receber e vou fazer cobrador de você. Não, filho. Você vem, filho, recebe. E o que eu recebi, meu filho recebeu nesse caso A, meu filho vai doar. Oh, mas eu recebi coisa ruim. Coisa ruim você não doa, não, viu? Só coisa boa. Certo. Graças a Deus. E cada ser humano, filho, fazer o de melhor que cada um tem. Vai se consertando. Vai deixando de ser, filho, essa pedra bruta dessa terra e crescer cada vez mais. Uhum. Na espiritualidade, com amor, com humildade, filho. Com muita fé. Sem fé, não adianta. Graças a Deus. Salve, meu filho. Vó, antes da gente ir embora, posso pedir para um menino mostrar um retrato que tem aqui? Pode, filho. Pode? Só põe ele pra frente ali, segura pra mostrar. Esse retrato, vó, que é um retrato da senhora, avó? Ô, Zifi, eu sou muito parecida. Pega uma vela e põe na frente. Eu, Zifi, enxergar aqui, né? Sou nega velha. Eu tô faltando um dedinho por aí, não tá faltando um dedinho, tá faltando um dedinho. Ai. Olha. Nega velha, não é? Tá faltando aqui. Essa aqui é a senhora, avó? É eu, fi. Como é que essa imagem chegou, vó? E Zilfi fez escrevedor, foi falando, Zilfi foi fazendo escrevedor, né? Fez a voz. Isso é uma, é uma pintura mediúnica? É, fi. Ah, entendi. E essa aqui é a senhora quando viveu como preta velha? É. Como, como escravo? Tem algumas coisas erradas. Não é bem a avó, não é? Não é? Algumas, algumas coisinhas erradas aí. É. Mas é muito parecido com essa nega velha. Ei, vó, graças a Deus. Então tá certo, muito obrigado. Eu agradeço de ficar fazer conhecedor dessa nega velha, não é? Graças a Deus. Obrigado por essa oportunidade aqui. Me salve, meu filho. Agradece, né, filho? Trabalho e estudo com a senhora. A oportunidade que nós está aqui. Graças a Deus. De levar a roupa para os filhos, né? Que assim seja, vó. Muito salve, obrigado. Meu filho. Salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima, sobre toda a humanidade. Vocês vai querer que a avó cuide de vocês, é? Não, vó. Me salve. Salve, vó. Obrigado. Transformar, ser melhor, procurar, Zifi, ter mais amor, porque a humanidade está faltando amor, não é? Se consertar, ajudar o próximo sem querer nada em troca, não é, Fih? Tem que querer nada em troca, tem que fazer com essa sem essa saber. A mesma coisa você vir aqui receber e vou fazer cobrador de você? Não, filho. Você vem, filho, recebe. E o que eu recebo, meu filho recebeu nesse caso A, meu filho vai doar. E cada ser humano, filho, fazer o de melhor que cada um tem. Vai se consertando. Vai deixando de ser, filho, essa pedra bruta dessa terra e crescer cada vez mais. Na espiritualidade, com amor, com humildade, filho. Com muita fé. Sem fé, não adianta. Graças a Deus. Salve, meu filho.